pra você dançar. Vem com a gente, vem. Hoje você é a caça, hoje você não me escapar. E depois que eu te pegar, não te largo por nada. Hoje eu te pego de jeito, aquele beijão de respeito. O som tá batendo, a luz apagou, o clima tá mais que perfeito. Presa fácil, vai cair no meu primeiro olhar. É hora de dar o meu show, começa a contagem que eu vou atacar. 1, 2, 3, 4. Hoje se vai passar mal, hoje se vira geral. Vou pegar, vou beijar, tchau, tchau. Hoje se vai passar mal, hoje se vira geral. Vou pegar, vou beijar, tchau, tchau. Vai se arrepender.

favor, de uma vez por todas, esquece onde eu moro e tira o meu nome da sua boca. Até porque o beijo já não rola mais, e naquela hora esfriou demais. Eu peguei ranço de você, por mim cê vai. Vai beber segunda a segunda. Sequência. Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. É o senhor Betinho CDs, o rei da Paraíba. Vem dançar, chame a Maia pra galera. Galera da Uda Promoção, Júlio Fofão, Fábio Cebolinha, Rafael de Lima. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. E volta a ser como era antes. Que eu deixo lá. Olha o swing, olha o sucesso. A nossa coladinha é bom demais. Vem comigo, vai. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondiam e meu bem na mesma hora. Hoje é só tchau, fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Amém.

eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com voz de azer. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sei que eu rebolo gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro